verdade o que você pensa que é. Nada mais é do que uma imagem refletida, distorcida, tu vai ver qual é. Vocabulário, vestimenta, filosofia, um baseado, cara dura, é você meu chegado. Uma vida de enrolar perspectiva, sem lado, sem rumo. Já te vejo daqui, encostado no muro, olhar caído, papo distorcido. Trocar uma ideia contigo, vai querer arranjar mais um inimigo. É uma vida, um rugido de dor, não pensa muito, te vai, seja lançada que for. Viver em função não é mais opção. Obrigação na tua mente é o que aparece. Só tua cara aparenta e reflete uma história que por nós não será contada. Até porque não é direito entrar na sua vida privada. Fica aí, desde que cada um faça a sua parte. Não aguarde, não espere que seja feita só a tua vontade. É fácil entender, tu jogou fora a tua dignidade. A tua dignidade. Eu sei bem quem é essa figura. Só quer roubar, viver de treta, escancarar que o seu lar é a rua. Me desculpa, irmão, vê se muda de figura e vê se muda e tal. E vem com a gente no refrão, vê se muda de figura, contribua. Desgraçado tu vai ser mais considerado. Vê se muda de figura, preste atenção no que fala chegado. Vê se muda de figura, contribua. Desgraçado tu vai ser mais considerado. Vê se muda de figura, preste atenção no que fala chegado. Que você é acomodado, é teu direito andar chapado. Só reflete um pouco, se é só você que está indignado. Não precisa andar calado, bota pra fora. Chega, chega, mano. Aqui você é considerado. Só não vem calibrado, que deixamos de lado. Só não consigo entender. Pra quê? Construir uma imagem vivendo de sacanagem. Pode parecer bobagem, tu nunca parou para pensar. Por que escolheu esse caminho? Caiu no ninho alimentado por pobreza e desinformação. Pra que pensar de novo? Onde é que está teu coração, irmão? Jogado fora pelos cantos sem nenhuma razão. Reda Guedes sempre alertou. Tá disparada a porcentagem de disputa por um pedaço de chão. Me desculpa, irmão, vê se muda de figura. Vê se muda de figura, contribua. Desgraçado tu vai ser mais considerado. Vê se muda de figura, preste atenção no que fala chegado. Vê se muda de figura, contribua. Desgraçado tu vai ser mais considerado. Vê se muda de figura, preste atenção no que fala chegado. Nós não podemos nos contradizer. A violência está dentro de todo ser. Tiro pra cá, já vai nos acertar. Bala perdida também tem que se achar e se alojar dentro do seu organismo. É bem possível, não se faça de louco. Diga que não dá bola, daqui pra frente é assim. Só tua vida não tem volta e contribua. Vê se muda de figura, pode crer. Vê se muda de figura, contribua. Desgraçado tu vai ser mais considerado. Vê se muda de figura, preste atenção no que fala chegado. Vê se muda de figura, contribua. Desgraçado tu vai ser mais considerado. Vê se muda de figura, preste atenção no que fala chegado. Vê se muda de figura, contribua. Desgraçado tu vai ser mais considerado. Vê se muda de figura. Vê se muda de figura, contribua. Desgraçado tu vai ser mais considerado. Vê se muda de figura, preste atenção no que fala chegado. Vê se muda de figura, contribua. Desgraçado tu vai ser mais considerado. Vê se muda de figura, preste atenção no que fala chegado. Vê se muda.